Ser presente é estar atento ao que a vida lhe pede, meu filho. E o que a vida lhe pede? O que é que a vida pede a você agora neste momento? Que você exercite a qualidade da sua presença. Traga para si elementos que favoreçam você qualificar a sua presença no mundo. Traga para si amizades, relacionamentos que contribuam para qualificar essa presença no mundo. E o que você está ofertando de gratidão, né? Então, ser presente também é agradecer. Agradecer por esta oportunidade de você estar aqui nessa casa. É reconhecer as suas limitações, é olhar para trás e ver o quanto você conseguiu avançar também. Não é só focar, a gente tem uma tendência para focar no negativo, para focar nas sombras, para focar, não reconhecer os avanços que a gente tem feito ao longo da vida. Então, quando a gente olha para trás e reconhece os avanços, a gente simplesmente vai mudar também os desafios, né? Os desafios mudam à medida em que a gente cresce e amadurece. Os desafios mudam à medida em que a gente se cria na coragem para não enfrentá-los, né? Às vezes, essa expressão enfrentar a vida, enfrentar os desafios, dá a impressão que a pessoa vai sair para a briga. Estrela radiante de Davi, ilumina meu caminho, ilumina o meu ser. Estrela radiante de Davi, sendo a luz do sol nascente, sendo a luz do sol poente, passa o meu caminho iluminar. Estrela radiante de Davi, ilumina meu caminho, ilumina o meu ser. Estrela radiante de Davi, sendo a luz do sol nascente, sendo a luz do sol poente, passa o meu caminho iluminar. Graças a Deus, louvado seja. Que os nossos corações sejam como esta bola multifacetada de cristal. Quando bate o sol, ela expande em multicor. Assim como nossa pureza de intenção, assim como nossa pureza da alma. Esse é o propósito de cada encarnação, estarmos translúcidos, estarmos transparentes, não excluir, não omitir, não negar. A nossa vida é feita de inclusão, inclusão de tudo que somos, inclusão de tudo que precisa ser expandido, de tudo que precisa ser iluminado. Então, o primeiro passo para essa expansão é admitir seus medos, admitir suas sombras, admitir seus defeitos. Porque antes de tudo é importante que você seja franco com você. Seja franco com você. Assim como a luz do sol nos ilumina, assim como a chama dessa vela aqui, ó, que queima, seja franco com você. Porém, sempre na franqueza a gente tende a ser cruel às vezes. Por que, cigano Noé? Porque a gente tende a se punir. Conscientemente a gente tende a se punir. Porque mesmo que a gente deseje ser perfeito, a perfeição ela não existe. Perfeição a gente vai atrás, né? Cada dia, a gente vai construindo a cada dia. Mas é importante que você acolha a sua humanidade. Acolher a sua humanidade. É assim que a gente fica presente. Não só ficar presente. Não só estar presente. É assim que a gente é presente. Quando a gente exercita isso todos os dias, como é que eu estou? Como é que meu corpo emocional está? Como o meu mental está? Como o meu plano material está? E como o meu espiritual está? Não estou muito bem hoje. Tudo bem, você pode não estar muito bem. Não tem problema nenhum você não estar bem. Mas pergunte por quê. É a partir dessas respostas que você pergunta que você vai sentir inicialmente as primeiras respostas na sua memória, na sua cabeça. É assim que você exercita ser presente. O propósito dessa egrégora é, de fato, ser o que você é na sua essência e também na sua alimentação. Não tem por que querer ser algo que não é. É até uma mentira. Então, o que a espiritualidade espera de você é que você seja exatamente como você é. E com foco nos seus potenciais. Com foco no seu poder que você tem para expandir. Com foco no seu poder que você tem para ir compreendendo aos poucos a dinâmica da vida. Para ir compreendendo aos poucos a dinâmica da sua vida. Percebe que cada um de vocês e cada uma de vocês tem uma dinâmica própria da vida. Não é? Tem aqueles eventos que se repetem. E aí o que é que a gente espera de vocês, o que é que a gente pede de vocês, e é por isso que toda a espiritualidade sempre está aqui para ouvir, para acolher, mas também para inspirar vocês, no sentido de que existe um padrão que é repetitivo na vida da gente. Existem, né, na nossa memória celular, padrões também que atraem essas repetições. Observe essas repetições, elas querem lhe dizer alguma coisa. Agora, você vai escolher. Você vai andar em círculo, feito alguém que não tem rumo, que segue o sabor dos ventos, ou você quer pegar esse círculo, cortar com a tesoura, que pode ser a tesoura do seu desejo de mudar, do seu desejo de transformar, você vai cortar esse círculo para começar a fazer um espiral, meu filho. Vida pede da gente que a gente possa viver em espiral. As situações vão vir, digamos assim, aconteceu a situação, aí eu fico assim, eu não reajo, ou eu simplesmente reajo àquela situação. Quando eu corto, eu saio do padrão da reação para a ação. Eu vou agir. Eu vou tomar as rédeas daquele caminho e daquela situação para imprimir algo de novo. Porque aquela situação está querendo me dizer, está gritando para mim, já que ela se repete. Então, quando eu corto com a tesoura do desejo de mudança, imediatamente se torna uma espiral. Eu não vou deixar de viver aquela situação outra vez, vai vir outra vez. Mas a situação pode até ser a mesma. Mas naquele ciclo que a situação foi embora e voltou, eu já não sou mais o mesmo. Eu já estou num outro lugar. Eu já estou numa oitava acima na compreensão. Poxa vida, aconteceu de novo, o que é que está acontecendo comigo? Isso sempre acontece comigo. Mas qual é a resposta diferente que você dá para a mesma situação? Experimente. Experimente. Salve, meu filho, salve. Graças a Deus. Senhor Noé, como a gente exercita a nossa humanidade? Então, uma das coisas que eu falei é isso, né? É reconhecer as suas limitações, é olhar para trás e ver o quanto você conseguiu avançar também, né? Não é só focar, a gente tem uma tendência para focar no negativo, para focar nas sombras, para focar, não reconhecer os avanços que a gente tem feito ao longo da vida. Então, quando a gente olha para trás e reconhece os avanços, a gente simplesmente vai mudar também os desafios, né? Os desafios mudam à medida em que a gente cresce e amadurece. Os desafios mudam à medida em que a gente se cria na coragem para não enfrentá-los, né? Às vezes, essa expressão enfrentar a vida, enfrentar os desafios, dá a impressão que a pessoa vai sair para a briga. A gente não precisa mais dessa energia. A gente precisa de energia amorosa. Então, quando você olha os desafios e busca transformá-los no amor e busca lançar luz naquelas sombras, você está se acolhendo. Porque cada desafio, cada evento que ocorre na vida da gente, não é em vão, não é em vão, entendeu? É, tem a ver com o nosso karma, tem a ver com o nosso dharma, com a nossa missão, tem a ver com o que a gente precisa aprender, não é? Que é o karma, na verdade, é isso, é o que a gente precisa aprender. E hoje, a gente pode sair desse padrão do sofrimento e do esforço se a gente começa a vibrar o amor. Então, qual é a porta para vibrar o amor mesmo? É o coração. É o coração. Existem os animais que são irracionais, existem os animais que são racionais. Porém, o que a existência pede de cada um de nós é que a gente, de fato, se aproxime mais e mais da nossa energia amorosa. É aí onde está a nossa humanidade, não é? A humanidade, nos tornamos mais humanos quando nos tornamos mais amorosos, quando nos tornamos mais compassivos, quando nos amamos mais e também amamos todos os seres. É a lei básica que o amado Jesus nos deixou, né? Amar é o próximo como a si mesmo. É simples. É simples. Danoé, sim, fale um pouco dos quatro planos elementares. Então, é a base do nosso trabalho, eu acredito que de todas as casas, né? Sim. Você tem um corpo físico, que é o plano material. A partir do corpo físico, você começa a transitar pela sua casa, pela escola, pelo trabalho. Tudo isso é o plano material. Você tem um plano mental, não é? Com a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, tem um subconsciente, tem os sonhos, tem as visões, tem as introvisões, tem os olhos, né, que fazem essa comunicação, mas não precisa também ter os olhos para que o corpo mental funcione, né? O corpo mental é uma energia viva, e ele está logo acima, assim, do nosso corpo físico, né? Ele quem nos ajuda a transitar no mundo, transitar neste mundo material. E aí você vai percebendo como os dois corpos têm ligação um com o outro. E a partir daí a gente vai sutilizar mais um pouco, porque até o corpo mental a gente sabe onde funciona, né? Que é no nosso cérebro. Porém, existe o corpo emocional, sabia disso? O corpo emocional. Por quê? Porque é um corpo que já começa a nos conectar com a espiritualidade, com os campos sutis da vida, com os campos sutis do universo, com os campos sutis também que circulam aqui na Terra. É por meio do corpo emocional que você também evolui. É por meio do corpo emocional que você também expande. E, na sequência, temos o corpo espiritual. O corpo espiritual, que é muito mais sutil que o corpo emocional. Muita gente não se dá conta desse corpo, né? Às vezes consegue chegar até o corpo mental, fica ali entre o mental e o material. Às vezes consegue chegar no emocional, mas também não dá espaço para as emoções. Esquece das emoções, ignora as emoções, subjuga, né, esse campo magnético e energético tão importante. Então, imagine você que está me vendo. Se você tivesse todos esses quatro corpos harmonizados, equilibrados, vibrando, feito filhos saudáveis, é uma beleza. Seria uma beleza. E é possível também. É muito possível. Porém, as energias externas que vibram na Terra convidam os seres humanos a não prestarem atenção nesses quatro corpos. Aí vem a espiritualidade e diz que você precisa cuidar desses corpos. Muitas vezes a gente se apega a um desses corpos, não é? Muitas vezes a gente vem para a Terra espiar em alguns desses corpos, mas perceba que, dentre eles, qual o corpo hoje que precisa, que está precisando dessa harmonia da espiritualidade, que está precisando que seja lançada a consciência em você, né? É seu corpo físico? É o seu trabalho? É a maneira como você lida com o dinheiro? É a maneira como você lida, né, como você organiza a sua casa? É a maneira como você cuida da sua saúde no corpo material? É a maneira como você investe na riqueza do seu plano mental? Do que você alimenta o seu plano mental? De boas leituras, de bons filmes, de bons livros, de boas conversas? Será que você fica atento ao lixo produzido pelo corpo mental quando está com o emocional desequilibrado, fica ali nos diálogos mentais que consomem horas, que consomem dias, que é uma energia que fica impregnada em você? Até que ponto você também investe no seu corpo emocional? Você identifica as suas emoções? Você identifica os seus sentimentos? Ou você ainda está só nas sensações? Sensações que são ignoradas por você. Se a gente perceber, é um gradiente crescente, né? É um crescente as sensações, as emoções e os sentimentos. Sentimentos estão muito mais próximos da espiritualidade. Muita gente confunde sensação com sentimento, emoção com sensação, não é? Emoção com sentimento. E existe uma distinção entre eles, né? Se a gente for ligar os chakras, a sensação está no primeiro chakra, que é o chakra raiz, que é o que nos protege quando a gente é criança, né? Do medo, são aquelas impressões mais básicas que a gente sente. As emoções, elas podem subir para ficar entre o segundo e o terceiro chakra. Ela já vai subindo e já vai se utilizando. E o sentimento, onde está? No quarto chakra, que é o seu coração. Então, o exercício da vida, você percebe, quando a gente começa a falar, tem muita coisa para fazer o tempo todo, gente. Tem muito trabalho a ser feito o tempo todo. E o nosso trabalho, se a gente começa exercitando a nossa qualidade de presença, investindo na qualidade da nossa presença, a gente certamente vai equilibrando todos esses chakras, todos esses corpos. Sim, senhor. Respondi? Sim, senhor, graças a Deus. Que bom. O senhor poderia falar um pouco sobre a consciência? Consciência. A consciência, você sabia que a consciência é o que a gente busca em todos os planos, todos os planos, todos os planos da espiritualidade? Porque nós temos em Deus essa grande consciência. Porque nós temos na luz maior essa grande consciência. E aí nós perguntamos, né, que exemplo poderia dar dessa grande consciência? Nós temos aqui claramente o sol, a luz do sol. A luz do sol que nos mostra todo dia uma parte muito ínfima dessa consciência. A gente investe na nossa consciência diariamente. É um exercício diário, minha gente. É um exercício constante de investir na consciência. Comece primeiro por sua consciência corporal, né? Quando você faz exercício físico, quando você sente o seu corpo sentado, agora como você está aí assistindo esta palestra, assistindo este vídeo. Então, como está a postura do seu corpo? Como estão seus pés? Estão fincados no chão? Como está a sua coluna? Está ereta? Então, a consciência é a verdade. A consciência é a verdade luminosa de Cristo. A consciência é a verdade luminosa de Deus. Dentro, né, desses quatro planos elementares que eu falei, é necessário que a gente busque também diariamente essa consciência. Mas não aquela consciência, né, aquele lugar que talvez vocês pensem que seja consciência, daquele lugar confortável, não é? Daquele lugar que parece mais que é uma bolha, né? Que você encontrou aquele espaço confortável e agora aqui é a minha consciência, essa é a minha verdade, né? Eu quero fazer um convite a você, né? Você talvez esteja com o pé para subir primeiro degrau, ou para dar o primeiro passo, né, no sentido dessa consciência. A consciência não nos separa de nada. A consciência não nos separa de nada. A consciência reconhece que todos os seres estão em expansão. A consciência reconhece que todos os seres estão no seu caminho. Todos os seres estão no seu caminho. E você não está num lugar melhor ou pior que ninguém. Você está também no seu caminho. Então não caia na armadilha de encontrar um lugar confortável que você reconhece como consciência, mas que não reconhece os outros seres, que não reconhece a divindade que existe em cada ser, seja ele quem for. Seja ele quem for. Então a consciência, a busca dessa consciência É o grande propósito da vida, da existência. Por isso que todos os seres nascem na sua ação primeira, a busca dessa consciência. Claro que sim. O que fazer para ajudar no atual momento do planeta Terra? Muito boa pergunta. O que fazer para ajudar, né? No momento do planeta. O momento do planeta está passando por uma transformação e já vem há um tempo essa transformação, não é? À medida em que você exercita a sua presença, à medida em que você reconhece a sua luz, à medida em que você investe no seu progresso e na expansão da sua consciência, você também está ajudando o planeta. Você cria um ponto de luz. Sabia disso? E não necessariamente você tenha que estar ligado a uma religião para exercitar essa luz. Se você estiver, tenha isso como princípio, né? De oferecer o seu melhor. Tenha o seu coração cristalino como o cristal que eu apresentei aqui, ó. Mantenha o seu coração cristalino feito esse cristal, né? Multifacetado como esse cristal, para que ele possa refletir também nos outros seres, para que o seu investimento, né, na sua melhora enquanto pessoa, em sintonia com o divino, com o seu eu divino, com a sua essência divina, você vai fortalecendo esse ponto de luz. E aí a espiritualidade tem você como parceiro, tem você como uma parceira nesse caminho, ajudando esse atual momento do planeta. Quanto mais pessoas vibrarem no amor, vão expandir a sua luz. E esse amor é o amor universal, o amor incondicional, o amor ligado ao Pai, à Mãe, ao Criador, à Criadora, à essência de tudo. Essência de tudo. Por falar em essência, como o cigano vê que devemos equilibrar as energias masculina e feminina dentro de nós? Masculinas muito e femininas. Muito boa essa pergunta. Nós estamos no planeta Terra. O planeta Terra tem seus desafios. A gente vem para cá para evoluir. Sim. E eu quero trazer uma imagem para vocês. No planeta Terra existem duas entidades, fortes entidades, instauradas aqui no planeta. Um é o capitalismo hoje, né? E outra é o patriarcado. O patriarcado que vem desde as gerações mais longevas, né? Desde as civilizações mais longevas. O patriarcado, alguns podem dizer, o patriarcado é a favor do homem, porque deixa para o homem todos os privilégios. O que o patriarcado quer é que tanto o homem quanto a mulher sejam escravos. Tanto os homens quanto as mulheres estejam num lugar de pouca dignidade e de pouca honra. A verdade, como estamos na Terra vibrando a dualidade, o que o patriarcado faz é esticar essa dualidade no sentido para que o homem e a mulher não vibrem de maneira saudável. Então, todos os dias é um exercício para que essa energia seja alquimizada dentro tanto do homem quanto da mulher. Hoje, com a luta do feminismo, as mulheres tentam os mesmos direitos que os homens. Isso do ponto de vista prático, do ponto de vista dentro dessa compreensão do capitalismo, né? Tem mulheres que ganham menos, né? Tem raças que ganham menos, em detrimento de outras raças que os donos do capital, do dinheiro, né, ditam que determinada raça vai ganhar menos, que as mulheres vão ganhar menos, e alguns homens, dentro do padrão que eles entendem, vão sempre ganhar mais e vão acumular. Então, como harmonizar o masculino e o feminino dentro de você? Primeiro, entenda, se você for homem, entenda e reconheça a sua porção feminina dentro de você. E o que é essa porção feminina dentro de você? Ao homem, o patriarcado colocou tarefas árduas de sair para garantir o pão, né? Para garantir o sustento da família. A mulher, o patriarcado impõe para que ela fique em casa cuidando dos filhos. Se ela sai hoje, não é? Se é um tempo, de um tempo para cá ela vem saindo de casa para trabalhar, está tão enraizado na mulher esse papel de perfeita, de boa mãe, né? De boa esposa, de boa dona de casa, que é cruel, chega a ser cruel, crueldade. Então, a gente começa a harmonizar o masculino e o feminino, primeiro que quando a gente reconhece essa energia em nós. Existem as duas energias e que não tem nada a ver com orientação sexual, que não tem nada a ver com como eu me sinto em relação, né, ao meu desejo sexual. Tem a ver que a gente precisa fazer esse caminho, né? Tem a ver que a gente precisa fazer essa consciência de que tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo valor. Ora, se todos os seres que nascem merecem viver, se todos os seres que nascem têm um lugar de honra no mundo, por que a mulher vai ser menor que o homem? Não é? Porque o homem tem que se impor um papel que muitas vezes ele não quer exercer sobre a mulher. Por que não trocar de papéis? Por que não o homem e a mulher ficarem no lugar que eles mesmos escolheram? Mas não por imposição de um modelo, não por imposição de um paradigma, mas porque eles querem estar ali. Né? O homem reconhecendo a sua porção feminina, integrando nele essa porção feminina, que é o yin, né? Entre o yin e o yang, é o yin, a porção feminina, o yang é a porção masculina. O yin, que é o passivo, receptivo, é o repouso. O yang, que é o ativo, que é quem que vai à luta. E tanto o homem quanto a mulher têm essas duas porções. Não é porque a mulher é yin que ela sempre vai estar ali passiva. Não é? Porque tem outras interferências sobre isso. É? Você percebe que existem mulheres que têm uma energia yang muito forte. Vocês percebem, sem entrar naquela seara de que são masculinas ou femininas, né? Na seara de que elas têm a energia de Yansan, têm a energia de Xangô, por isso que elas são assim, guerreiras, por isso que elas são assim ativas, mas não negam a sua porção feminina. Existem homens que têm uma energia feminina, não é? Aqueles homens que são mais receptivos, como Jesus Cristo, ele tem uma energia forte e feminina, né? Uma energia yin, que não significa que ele era feminino, significa que ele trazia nele essa passividade, ele buscava pacificação dos seus corações. Então, este ano de 2018, nós teremos uma grande oportunidade de equilibrar o feminino. Por meio de quem? Por meio da sacerdotisa que está regendo o ano de 2018. Sacerdotisa que traz esse feminino, o sagrado desse feminino sobre nós. A sacerdotisa que nos inspira e nos convida para que nós possamos exercitar também o nosso lado feminino quando nós estamos mais receptivos para as mensagens da espiritualidade. Quando nós nos colocamos mais receptivos para ouvir o nosso coração, quando nos colocamos mais receptivos para abrir a nossa mente para uma mente intuitiva e uma mente compassiva. Um coração compassivo, uma mente compassiva geram seres acolhedores, geram seres que multiplicam a paz. Graças a Deus. Eu respondi, não? Sim, senhor. Como o senhor trouxe para o estudo uma força de um arquétipo do arcano maior do tarô, que é a sacerdotisa. Sim. E como estamos falando com o cigano, o senhor tem o seu baralho aí no nosso momento? Tem, tem. Pedi ao senhor de encontrar pra gente a carta, que é a carta da lâmina sagrada, que vai estar emanando a sua energia para auxiliar aqueles que estão nos assistindo agora, no espaço de tempo relativo que for onde quer que as pessoas encontrem. Sim. Que esse arcano venha, qual arcano será que vai somar positivamente através das energias que saem, né, dessa tecnologia. Isso. E desse encontro as pessoas que assistem, por gentileza. Isso. Eu peço a vocês que mantenham a sua respiração focada no seu coração. Eu peço a vocês que deixem, se possível, seus dois pés no chão, colocando a plantinha dos pés no chão, suavemente respirando, suavemente. Você sabia que os arcanos maiores, do 0 ao 5, tem a ver com a formação da Terra, meu filho? Não, senhor. Vamos imaginar, a gente tem o louco, o arcano louco, que é o 0. A Terra não era formada ainda, né? Estava na intenção de formar. E aí vem o arcano 1, que é o mar, que tem um elemento fogo. A Terra nasce, né, de uma explosão do Sol, de uma partícula do Sol. É o mar. É Jesus, é Deus, é como a gente compreenda a força, colocando ali sua ação, sua habilidade de criação para ser realizada. O mago não é isso, o mágico não é isso, né? Transforma o que está nas suas mãos. Passa-se um tempo daquela explosão. Aí nós vamos para a sacerdotisa. O que tem a ver? O fogo que é formado, né? E vem depois a sacerdotisa. Né? Depois de muitas chuvas de meteoros, aquelas chuvas trouxeram partículas de água que formaram os oceanos. É ali que vem a sacerdotisa. Ela, o elemento água, ela que conduz a criação dos oceanos, que conduz a criação de tudo que existe na Terra, que surgiu do oceano, não é? E depois vai surgindo, né? Os oceanos vão surgindo, os mares, as criaturas vão nascendo dos mares. É Deus querendo que o céu ocorra na Terra, é criando o nosso paraíso que nós conhecemos hoje. E aí nós já entramos no elemento ar, com a Imperatriz. A Imperatriz, com sua exuberância, a natureza começa a se manifestar. É o plano, né, vegetal começa a se manifestar. O reino vegetal, o reino animal começa a acontecer. A partir de então, a Terra já está pronta. O planeta Terra já está pronto. E aí nós vimos com o 4. O 4 que é o imperador. O 4 é que a Terra já está pronta para ser ocupada. A Terra já está pronta para ser povoada. O Império de Deus já está pronto. Mais ou menos assim. E o 5 é exatamente essa conexão da espiritualidade com a Terra, não é? Com o Papa, o sumo sacerdote. Então, percebe como o tarô tem ligação conosco aqui? Nossa! Percebe como o tarô é muito mais profundo de quem fica bordejando, de quem só querer saber do seu futuro, de quem só querer saber e entrar em contato dentro dessa borda, porque você não mergulha nessa piscina, meu filho. Mergulhe e se entregue. Mergulhe e se entregue. Você pediu para tirar uma carta, não foi? Foi, sim, senhor. É porque eu vou conversando. Para quem não lembra, no primeiro encontro com o cigano Noé, ele explicou para a gente que ele vem de um lugar, um planeta, uma galáxia, que trouxe o tarô, que trouxe o búzios, os oráculos para a Terra. Isso. Graças a Deus. Pois não, o senhor estava falando? Isso. Posso tirar? Sim, senhor, por gentileza. Este arcano que vamos tirar, ele vai representar este momento. Exatamente o que você precisa. Exatamente o que cada um de nós precisa. Todos os seres que estão aqui precisam. Olha, o enforcado. Eita. O enforcado. Não fica assustado, você não vai ser enforcado. O enforcado é uma carta tão interessante. É um arcano tão profundo, tão profundo. É um arcano que nos diz que nós todos já sabemos o que queremos. Nós já sabemos onde queremos chegar. Você sabe, você que está me vendo sabe exatamente onde quer chegar. Amém? Porque você veio da justiça, do 11. E você vai para a morte, do 13. Aí você faz assim. Eu sei onde quero chegar. Mas aí tem o ego. Aí tem os medos, aí tem as sombras que nos impedem de seguir. Aí o enforcado faz assim. Então vamos fazer assim, vamos suspender tudo, suspende tudo, para você poder ver com mais clareza a região que você quer ocupar. Suspende tudo, para que você também possa saber que nem tudo acontece quando você quer. Suspende tudo. Para que você possa enxergar a vida de uma outra maneira. Quem sabe você precisa ser mais criativo na sua abordagem. Quem sabe você precise simplesmente deixar esta posição de cabeça para baixo, colocar seus dois pés no chão e sentir a terra embaixo de você. Sobre você. Quem sabe você precise, sim, ancorar os seus dois pés no chão e sentir que você pode sim ficar suspenso, que você pode sim ficar de cabeça para baixo. Mas a vida é sua, até quando você vai ficar assim suspenso? Até quando também você não vai assumir a sua vida? Tudo bem, cigano, eu estava só aguardando que uma expectativa aparecesse. Às vezes a vida também pede isso, né? Não haja agora, não haja. Deixe que aguarde, você já fez o que foi possível. Aguarde que as coisas vão acontecer. Mas é para isso é necessário também que a gente intencione, não é? Enquanto a gente está no aguardo, por que a gente não faz uma dedicação, né? Já que a gente está com tempo livre, vamos organizar o que tem para ser organizado em casa, né? Vamos organizar as contas, vamos organizar os papéis, vamos fazer uma faxina, consertar o que está quebrado, fazer uma limpeza no nosso guarda-roupa, enquanto a gente espera. Porque é uma espera que é expectante. É uma espera que quando você aguarda, você trabalha. Então, 1 e 2. Olha. 12, né? 1 e 2. Ou seja, a ação e o recuo. Se a gente for analisar por meio do mago e da sacerdotisa, você agiu, aí você recua para saber qual será o próximo passo. Essa carta é estratégica. Essa carta, sim, ela está dizendo, seja estratégico na sua vida. Não seja. Não não use de ímpeto. Equilibre aí a sua ação e a sua não ação, para que os seus planos possam florescer. Mas percebe que no horizonte dessa carta está tudo verde, né? O fundo está verde, de esperança, está verde, de que é possível sim que a existência cumpra a sua missão comigo. Né? É possível sim que as entidades me guiem e me protejam para que eu possa sim realizar os meus propósitos aqui na Terra. Nossa. É isso. Posso mostrar essa carta aqui mais de perto? Pode. Presta antes. Mostrar aqui as pessoas. Enquanto isso, trazer também uma informação que no tarô de Waite, né, que eu também sou tarólogo, sim, no tarô de Waite, ele chama o pendurado. Porque, veja, a corda está no pé e não no pescoço. Por isso que, às vezes, enforcado não caberia muito bem. E o cigano explicou muito bem para a gente aí, obviamente, sabedoria tão profunda que ele tem, que às vezes tudo que a gente precisa é realmente só deixar a vida mostrar pra gente o que a gente precisa ver e deixar o tempo dar a cada um a sua colheita, não é? Isso. Pronto. Aqui está mostrando para vocês mais um pouco. Graças a Deus. Muito obrigado, Cigano. Salve. Cigano, as pessoas às vezes perguntam se quem manipula uma tiragem de tarô são os nossos guias espirituais, como o cigano, por exemplo, que esteja presente, ou se é a própria egrégora do oráculo, como se fosse uma energia onipresente que vibra o destino e a realidade, conduzindo o homem para o autoconhecimento. Isso, isso. Quando a pessoa vai para um oráculo, né? Sim. A pessoa está precisando de orientação. E já foi um grande passo para ela ir para um oráculo. Sim. Quando ela vai para o oráculo, ela não vai só, não. Uhum. Muitas vezes, foram os guias dela que a intuíram, foi o anjo da guarda da pessoa que o intuiu, né? Para que ela fosse para aquele oráculo. Sim. Então, a gente tem dificuldade de entrar em conexão com esse plano mais sutil. Por isso que eu peço para que invista, né, na conexão diariamente com esse plano sutil. Posso até falar um pouco depois sobre isso. É preciso que, por meio dos sonhos, não é? Às vezes, por meio de um desejo que nasce na pessoa, ela vai para o oráculo, sim. Muitas vezes, quando ela está com essa conexão com seus guias e com seu anjo da guarda, quem ajuda a tirar para saber exatamente o que ela precisa compreender são os guias mesmo. São os guias não são eles que tiram, né? Mas eles a inspiram a tirar exatamente aquela carta, ou exatamente para aquele oráculo que a alma dela vai compreender melhor. Que a alma dela vai absorver melhor aquela informação. E que ela vai poder encontrar um lugar de paz diante daquela tiragem, digamos, do tarô. Né? Muitas vezes, muitas pessoas que vêm falar comigo e tiram uma carta, quando eu falo para ela antes de tirar a carta, eu já estou na frequência da carta, entendeu? Como eu não nuto, é a minha maneira de trabalhar, não nuto. Tem que dizer para a pessoa as coisas sem ela se comprometer com ela mesma. Por isso que eu sou, às vezes, amoroso, às vezes, acolhedor, às vezes não, sempre sou. Porque parte de um princípio de que, se eu sou acolhedor como um bom pai, eu vou ter a confiança da pessoa, eu vou cuidar bem daquela pessoa. Porque também é a minha expansão, né? É a minha expansão enquanto trabalho. E aí, quando eu pergunto, como vai você? Aí a pessoa vem e fala. Aí eu vou conversando, será que não é isso? Será que não é aquilo? Aí eu faço, vira uma carta. Quando a pessoa tira, já está impregnada com aquela conversa. Porque a pessoa não vai pensar que fui eu que disse para ela. A pessoa vai pensar assim: o cigano Noé, ele conversou comigo, e eu tive condições de compreender os meus desafios. Não precisou ele dizer para mim sem eu dizer nada. Quando a pessoa sai numa conversa comigo, ela sai com esse compromisso com ela mesma, de fazer, na maioria dos casos, né? Tem aquelas que não conseguem, mas de fazer o que o ciclano vai mandar, né? Para que ela possa fazer uma manutenção em casa. Porque a gente precisa partir do princípio que toda pessoa é responsável pelo seu caminho. O princípio desse trabalho também, do ser presente, é esse. Todo ser é responsável pelo seu caminho. E se ele vem até a mim, ou vai até um oraculista, um tarólogo, é porque ele está precisando compreender melhor esse caminho. E é com esse acolhimento e amorosidade que a gente recebe, né, as pessoas que vêm até a gente. Toda a espiritualidade recebe. E, de fato, a espiritualidade auxilia quando se há pureza de intenção. Agora, quando a pessoa vem, né, com a rigidez de querer, de estar num lugar de rigidez, no sentido de curiosidade, aí o diálogo não acontece, não flui, porque a pessoa está naquele lugar, num lugar de pouca honra, num lugar só de curiosidade mesmo. É quando as pessoas não fazem, aquele estágio que não fazem nenhum contato consigo mesmo. Imagine uma espiritualidade. Então, quem somos nós para quebrar esse exercício? Eu parto do princípio que a existência e a eternidade têm uma sabedoria. Se a pessoa não cresce hoje, ela vai crescer algum dia. É por isso que Nanã rege, o orixá Nanã rege a evolução de todos os seres, porque ela tem esse colo acolhedor da vovó, né? Tem o colo acolhedor da transformação que vai acontecendo ali serenamente, sem pressa. Respondido? Sim, sim, senhor. É isso. Por que investir nos campos sutis? Lembra dos corpos que eu falei? O corpo material, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. Todos os quatro têm também seus campos sutis. É importante, sim, sim, sim, fazermos esse exercício, para que a gente possa transcender. Lembra do arcano 5 que veio logo depois que a Terra estava pronta? Sim, o Hierofante. O Hierofante, o Papa, é ele quem nos convida para esse exercício de sutilizar. Todo evento tem várias nuances que podem ser compreendidas. Tem aquela nuance mais terra a terra, que a gente está acostumada, né? Ah, fulano fez isso porque ele quis. Mas do ponto de vista sutil, por que fulano fez isso? Do ponto de vista sutil, por que ele fez isso com você? Qual é o seu aprendizado? A pergunta-chave não é o porquê que ele fez, mas qual é o aprendizado. Quando a gente parte para perguntar qual o aprendizado, a gente está indo sendo responsável pelo nosso caminho. A gente está pegando a chave da nossa porta da vida e fechando, abrindo só para quem a gente autorizar a entrar. Então é isso. Graças a Deus. Cigano Noé, é legítimo o ceticismo por parte de algumas pessoas quando se sentam diante de um tarólogo? E se assim acontece, como vocês, espíritos, enxergam isso na hora do jogo? É legítimo, sim. é legítimo, porque partindo do princípio da paciência e do acolhimento e da compaixão por todos os seres, é legítimo. Quando o tarólogo percebe, o tarólogo convida-o, vai convidando-o por meio das tiragens para que ele venha para um lugar mais confortável. Porque o ceticismo tem a ver com medo, né? O medo de se comprometer também. O medo de reconhecer a sua parte divina. O ceticismo nas manifestações espirituais e mediúnicas tem a ver com essa falta de compromisso, né? Não entenda como um julgamento isso, entenda como uma fase dentro da compreensão e da consciência que todos os seres passam, não é? Então, se ele não acredita, ele não se compromete, ele não fica responsável por essa seara. Porque talvez seja uma seara que naquele momento ele não tenha condições de dar conta. Ele precisa ter sua energia voltada para outras áreas da sua vida. Né? Mas a espiritualidade vai estar sempre ali, presente, o acompanhando e disponível para quando ele quiser. Ele quiser compreender. É isso. Sim. O senhor está dizendo basicamente que todos aqueles que querem se tornar ou são, por direito, oraculistas, tarólogos, devem, como dever, compreender que o outro vai sempre estar em determinada altura no, na jornada da sua evolução e nunca julgar o onde quer que ele esteja. Não, porque também os oraculistas também estão, né? Os tarólogos também estão nessa caminhada, né? Um exemplo da matéria do menino, o início da trajetória, ele também ficava nesse lugar de ceticismo, né? Não que ele não fosse espiritualista, ele era espiritualista. E ainda hoje, né, o nosso trabalho tem áreas do nosso trabalho que ainda não ancoram por causa também desse ceticismo, né? Que muitas vezes é dessa encarnação, que muitas vezes pode ser de outras encarnações, memórias, né, de sofrimento. Você percebe que ao longo da história da humanidade houve muita perseguição, não é? Para que não houvesse essa conexão espiritual. Né? Igrejas, ou mesmo reinados, imperadores, sempre quiseram impor um tipo de conduta, né? Que a população cresce. E se a população não abraçava aquele credo, ela era castigada. Então, isso deixa, de fato, muitas memórias na personalidade atual. Né? Mulheres que foram queimadas, né? Queimadas vivas, homens também que professaram sua fé e foram perseguidos e mortos. Então, de alguma maneira, mesmo eu não, por isso que eu acolho a matéria, né, nesse princípio de que há essa entrega e essa disposição para o trabalho. Existem, né, essas questões que precisam ser expandidas e ele está tomando essa consciência e está trabalhando. Né? Então, é paulatina essa ideia, por isso que o princípio da espiritualidade e do serviço deve ser a compaixão. Compaixão. Quando o senhor fala é paulatina essa ideia, é natural compreender que o progresso seja paulatino. Isso, e a aceleração também. Isso. Pronto. Porque não, em alguns casos, digo, não existe né, do ponto de vista mágico, ele vai tomar uma pílula e amanhã ele vai estar completamente receptivo para a minha energia, entendeu? Sim. Diante do que a gente pactuou, eu confio nesse processo que seja paulatino, porque a consciência, né? Imagine Buda, que passou tantos anos meditando e perambulando na sua busca, conseguiu atingir a iluminação. Não foi do dia para a noite, né? Foi uma conquista. Então, quando a gente conquista pelo nosso próprio mérito, essa conquista se expande ao longo de tantas existências e até pode curar essas sombras, né? Essas dificuldades que ocorreram em outras encarnações. Porque o propósito dessa encarnação é que a gente se ilumine mesmo, para a gente acenda, né? Que a gente entre no caminho da ascensão e da evolução mesmo. Vai pedir a sua mensagem final. Certo. Antes dela, pedir ao Senhor um exercício prático para que as pessoas possam se conectar com o seu cigano ou a sua cigana. É muito boa a sua pergunta. Nós somos do sol nascente. A energia do Oriente, aqui no Ocidente, ela é representada pela luz do sol nascente. Então procure saber onde é que é o leste aí na sua cidade. Região, país. Sim. Procure saber onde o sol nasce, volte-se para ele. E faça sua reverência da maneira como você sentir. Pode chamar o meu nome, pode chamar o povo do Oriente, pode chamar a corrente do Oriente. Pode chamar a conexão que você tiver com o seu divino e medite. Medite. Sabe por quê? E eu digo meditação, você pode fazer 21 respirações em 3 ciclos de 7. Imagine uma pirâmide na sua cabeça. Ela vai girar para a direita, né? Sentido horário. Aí você respira 7 vezes. Imagine a pirâmide invertida para a esquerda, sentido anti-horário. Você vai respirar 7 vezes. Imagine essas duas pirâmides, uma girando para a esquerda, outra para a direita. Aí você vai respirar 7 vezes. Com isso, você vai alimentar o seu centro, alimentar o seu eixo, criar um Merkaba de proteção em você, criar um campo magnético de proteção em você, em conexão com a terra e com o céu. Com isso, você vai se aproximar da sua missão na terra. Sabia disso? Se todos os seres humanos têm uma missão aqui na Terra, você precisa ter consciência dessa missão. Você precisa ter que essa consciência venha para a sua vida diária. A missão que você tem, minha gente, não aguarde grandes missões de erigir grandes edifícios, né? Ou de fazer grandes missões humanitárias. Não. Olha, imagine você, se você conseguir equilibrar os 4 corpos que eu falei, material, mental, emocional e espiritual, você já está cumprindo a sua missão. Então, filho, se você conseguir ser um bom pai, uma boa mãe, se você conseguir ser um homem de bem, uma mulher de bem, se você conseguir ser aquele ponto de luz que a espiritualidade reconhece e se apoia, muito no sentido sutil da palavra, que não significa dizer que você vai incorporar, não significa dizer que você vai ter visões, significa dizer que você pode ser sim um ser assistente na Terra, inconscientemente, e creia que a gente não estará utilizando de suas energias em vão. E creia que a gente não fará nenhum tipo de energia em você que não seja para a sua expansão divina de amor. Então, esse seria o grande exercício. Olhe para o sol nascente no leste. Se você tem um altar em casa, onde você cria um ponto de luz, deixe esse altar voltado também para o leste. Essa é a minha indicação. E chame, pode chamar por mim, que eu estarei lá com você. Assim seja. Assim seja. E é assim é. Cigano, vou fazer uma ilustração aqui para as pessoas entenderem bem esse exercício. Sim. Pedi ao meu amigo Túlio, segura esse papelzinho aqui mais ou menos. A gente tem aqui um homem. O senhor falou, vai imaginar uma pirâmide. Isso. Em cima. Sentido horário. Isso. Agora essa pirâmide vai ficar aqui ou vai ficar aqui? Vai ficar assim. Até a metade dele, né? Isso. Pronto, desse jeito aqui. Vou chamar de pra cá assim. Aí pronto. A pirâmide vai ficar, você vai imaginar a pirâmide até metade do seu corpo, girando isso. No sentido horário. Isso. Aí vem a outra pirâmide, isso. Não vai ficar assim em cima, vai ficar assim, até a metade, a outra até a metade. Isso. Uma girando à direita e outra girando à esquerda. É isso? Isso. Louvado seja. Muito obrigado. Graças a Deus. Então todos aí puderam escutar e tivemos aí a ilustração, graças a Deus. Então, qual que seria a sua mensagem de final, Cigano? Sejam presentes. Oh. Sejam presentes a cada inspiração e expiração. Sejam presentes por meio desse exercício simples, que não leva nem 10 minutos. Essa respiração para deixar você focada, para deixar você ancorado no seu presente. Ser presente é estar atento ao que a vida lhe pede, meu filho. E o que a vida lhe pede? O que é que a vida pede a você agora neste momento? Que você exercite a qualidade da sua presença. Traga para si elementos que favoreçam você qualificar a sua presença no mundo. Traga para si amizades, relacionamentos que contribuam para qualificar essa presença. E o que você está ofertando de gratidão, né? Então, ser presente também é agradecer. Agradecer por esta oportunidade de você estar aqui nessa encarnação. Agradecer porque cada ser que encarna é precioso para nós. Cada ser que encarna é precioso para a evolução e a expansão do planeta. Para que ele possa ser, no futuro breve, um planeta de luz e um planeta de amor. Muitos pontos de luz já estão sendo formados e muitos virão. Muitos seres que estão encarnando na Terra já estão vindo com esse propósito muito claro. Então, acolham esses seres. Né? À medida em que você investe no seu potencial de amor e luz, vocês vão servir de referência para esses seres. Inconscientemente até. Eles vão internamente se sentir acolhidos por você. É isso. Ótimo. Só um adendo aqui, mestre. Que eu disse às pessoas que era assim, vou mostrar. Mas agora tive aqui a intuição, ou alguém me soprou, que para formar um Merkaba, né, um Merkaba, eu gosto de falar. Tem que se misturar. Tem que se misturar, olha. Sim. Tem que fazer assim. Olha lá. Isso. Ela tem que entrar, ela tem que estar no meio. E ela tem que estar também. Dentro. Olha lá. E fazer assim, essa figura, né? Isso, fazer essa estrela. Olha aí. Pronto. Claro que sim. E a estrela de Davi, né? É, olha aí. Então tem você lá fazendo suas respirações. Começa 7 respirações do horário. Imaginando lá a pirâmide, né? Isso. Aí 7 respirações anti-horário. Faz... Você tá aqui, né? Ah, é só essa, né? Imagina só essa. Aí imagina as duas. A terceira? Isso. Acoplada? Isso. Uma girando para a direita, que é a de cima, e a de baixo girando para a esquerda. Para formar uma Merkaba, tem que realmente as duas formar a estrela de Davi. A estrela de Davi. Pronto, exatamente. Precisava desse esclarecimento, porque antes eu fui separado. Isso. Muito obrigado. Mas isso, inconscientemente, a própria disposição da pessoa e a pureza de intenção vai fortalecendo. Vai. E o senhor ensina que ela faça isso todo dia, durante 21 dias, para fazer essa conexão com a sua missão na Terra, para fazer essa conexão com a energia do Oriente, para quando ela estiver destemperada, né?